Então, nós estamos realizando a troca do mobiliário das escolas, né, e retirando toda a parte de mobiliário velho, aqueles mobiliários que são declarados inservíveis, né, estão sendo retirados. Uma parte desse mobiliário inservível vai ser destinada a entidades de reciclagem, vão realizar a reciclagem. A outra parte, o que ainda for aproveitável, a gente está destinando para as instituições parceiras da SEDUC, Brasil Alfabetizado, Sociedade de Melhoramentos, né, para que aproveite esse material. No caso da foto, houve uma semana que a gente fez uma limpeza, uma retirada grande de material das escolas, houve um acúmulo e agora a gente já sanou essa situação, passando boa parte do material para as entidades de reciclagem. Era uma situação provisória. Exatamente, é uma situação provisória, ali é uma área de transbordo que não será mais utilizada para aquele fim, né, por determinação da prefeita, eu também estive lá, para que a gente não utilize mais aquele espaço e o faça diretamente com as escolas quando houver o descarte do material para a comissão de inservíveis. Então as próprias entidades poderão ir aos locais nas escolas para fazerem a retirada do material. E é bom esclarecer também que um dos materiais que estavam em condições foi prejudicado com chuva, com Na verdade, todos os materiais que foram para essa área de transbordo já estavam realmente em situação que não podem mais ser utilizados, com um grau de ferrugem muito grande, as mesas de madeira com cupim ou totalmente deterioradas. Então, uma parte dessa madeira realmente acaba sendo descartada, porque nem para reciclagem serve, e a parte de ferragem sim para reciclagem, mas são móveis muito antigos, armários enferrujados, com problemas que não permitem mais a sua reutilização. Então todo esse equipamento ele foi realmente descartado para essas entidades de reciclagem. E os materiais novos, que não são novos, mas aqueles que ainda tinham um potencial de uso, né, esses são encaminhados para as entidades. E vale esclarecer também que todos esses materiais estão sendo substituídos nas escolas por materiais completamente novos, uma reforma inédita nas escolas. Isso, né? Exatamente. Os materiais estão sendo feitos, toda a troca, adequação, porque a gente identificou desde que nós entramos aqui muito material com problema, adequação de material de carteira muito alta para aluno, e tudo isso está sendo trocado, e não só a parte dos alunos, mas armário para professores, mobiliário da escola em geral, com materiais novos, até porque faltava para colocar livro, faltava material para guardar brinquedos. Então a gente mobiliou tudo novo, tanto a parte de alimentação com mobiliário novo, a parte das creches também. Enfim, nós trocamos todos os materiais. Muito tempo as escolas reivindicavam. Na verdade, todo o processo de compra ele se origina das demandas das escolas. Então a gente tinha muitos memorandos pedindo troca de material, isso tudo está anexado no processo, e por isso a gente fez essa grande compra de material, porque na verdade aquilo é em cima da demanda das próprias escolas. E como é que anda atualmente o plano de atenção à educação, em que fase do projeto as escolas estão agora? Então a gente está ainda continuando as reformas das unidades, adaptando a acessibilidade em algumas, né? Já fizemos reforma em boa parte, agora começamos outras escolas. Estamos também terminando a questão da reforma curricular, implantação do ciclo de alfabetização, comprando mais materiais no que diz respeito à questão de playgrounds. Nós renovamos uma boa parte, agora nós estamos comprando aqueles playgrounds maiores para as escolas que têm uma área aberta maior, também para novas unidades, né? Vamos ter entrega de novas escolas, creches, uma ampliação esse ano, o notebook escolar que a gente quer entregar antes do dia da criança, a discussão da Lei 22, que a gente está terminando o anteprojeto para encaminhar para análise de todos os professores, para que a gente possa concluir realmente essa parte, tanto estrutural quanto pedagógica do plano. Inicialmente, o que a gente traçou até 2012, que é diminuir o déficit de creche, zerar o déficit de creche, praticamente já zeramos o déficit de pré-escola. Agora a gente investiu também na questão da música, com a contratação de professores para o conservatório, agora vai vir a reforma do conservatório e a entrega dessas novas unidades de escolas aqui para a cidade de Cubatão. Uma no Jardim Casqueiro, que já está pronta, nós temos a CEI para entrega em setembro, ampliação do Vale Verde, uma creche na 1º de maio, que também a inauguração deve ser agora junho, julho. Mais uma creche, duas creches nós recebemos do programa Pró Infância do governo federal, valor de 1.360.000, que também é para a área do Bolsão e CSU, e mais as escolas que serão inauguradas no projeto Serra do Mar, né, Bolsão 7 e Bolsão 9. Então, com isso a gente vai ampliar, além da unidade que será no Parque Anelinas. Então, com isso a gente vai ampliar bastante a rede e poder atender ainda mais os alunos. Só para dar informação, hoje a gente inseriu aluno de número 1.000 na rede municipal só esse ano. É, são alunos que muitos migraram do estado para o município e é também uma parte de pessoas que vieram trabalhar aqui em Cutão. Então, com isso a gente ampliou ainda mais o atendimento. A arrecadação do Undeb esse ano aumenta também e a gente está fazendo toda a reformulação da educação. Em 2012 a gente atingiu todos os objetivos traçados nessa primeira fase do AI.